Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus nos abençoe no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo agora o programa Caminho Santo, e nós temos o objetivo de levar a palavra ao teu coração, abençoando a tua vida, fazendo com que você tenha fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E todas as vezes que você tem fé no seu coração, você vence toda e qualquer adversidade, todo e qualquer obstáculo. A Bíblia diz no livro de 1 João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você tem certeza de que Deus está com você, que Ele está te ajudando, não tem obstáculo, não tem adversidade que você não vença. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse Deus é aquele que te fortalece. E a palavra de Deus tem uma recomendação muito linda no livro de Jó, no capítulo 11, no verso 13, que diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se você lançar para longe a iniquidade da tua casa e não permitir habitar na sua casa a injustiça, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerás, pois você vai se esquecer dos teus sofrimentos e dele você só terá lembrança como que águas que passaram. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Que esta bênção alcance a minha vida e alcance a tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder e que a bênção de Deus nos alcance. Meus queridos, vamos orar. Se você puder fechar os teus olhos, fazemos isso normalmente para nos concentrar mais nas coisas de Deus. Deus amado, derrame do teu Espírito e da tua graça. Obrigado, Jesus, porque de uma maneira assombrosa, de uma maneira poderosa, o Senhor transformou as nossas vidas e todos que se achegam a Ti, um coração humilde, por meio de Jesus Cristo nós te bendizemos, não voltarão de mãos vazias. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha fortalecer a fé do teu povo, porque a tua palavra diz que o Senhor fez poucos milagres na sua terra por conta da incredulidade do teu povo. Deus, portanto, derrame do teu Espírito abundantemente, porque é teu Espírito que nos convence a verdade, e a verdade nos liberta, e a verdade nos impulsiona a conhecer que é Jesus o único e suficiente Salvador. Abençoe a todos que estão aqui, Pai, nestas rádios ou na internet nos ouvindo, e que a tua presença poderosa, bendita e gloriosa se manifeste a toda a nação brasileira e a todos os brasileiros que estão morando fora do nosso país, que nos ouvem. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. De todo o coração, santidade. Eu acabei de receber aqui um e-mail de uma pessoa lá de São Paulo, não vou falar o nome da pessoa para não expô-la, e ela faz o seguinte pedido de oração. Orem pela minha vida, pois tem sido alvo de flechas do inimigo, a fim de me destruir através do pecado. Eu quero comentar este e-mail, apesar de ser um pedido de oração, porque muitas vezes nós não entendemos o significado de viver em santidade, em comunhão com Deus. Deus é verdade, e Deus só age na luz. E quando ele coloca, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28, que nós teremos bênçãos decorrentes da obediência, e nós teremos maldições decorrentes da nossa desobediência, isso significa dizer que muitas vezes Deus deseja, e Ele sempre deseja nos abençoar, mas não nos abençoa porque nós estamos vivendo em pecado. Então, nesta relação, o pedido desta moça não é o mais adequado, porque se ela está vivendo em pecado, ela precisa, em primeiro lugar, se arrepender, abandonar o pecado para achar a misericórdia de Deus. Há pessoas, por exemplo, que estão vivendo amasiadas, ou estão se prostituindo, ou ainda, meus amados, tendo uma relação promíscua, e pede que Deus abençoe o relacionamento. Deus age na luz, na verdade, naquilo que é certo, que é perfeito, que é justo. A Bíblia diz que todo que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Antes, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Veja que o maligno não tem poder sobre nós quando, e somente assim, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e se nós andarmos em comunhão com Deus. Então as pessoas muitas vezes estão na prática do pecado e pedem a bênção de Deus. Você precisa pedir a misericórdia do Senhor, você precisa pedir para que Deus te tire deste pecado, e aí sim você verá a glória e a bondade de nosso Deus. A bondade, sem dúvida nenhuma, se manifesta quando estamos em pecado, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado que é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos confessar esse pecado e pedir para que Deus nos arranque de um tremendal, de um lamaçal. E quando nós fazemos isso, o próprio Deus nos guarda. Agora, uma outra relação que podemos pensar é: tenho recebido setas para pecar. O que você faz? Eleva o seu pensamento, os seus sentimentos no altar de Deus, medite na palavra de Deus e serás fortalecidos pelo fulgor, pelo poder do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que você tenha esta compreensão e esta dimensão de viver em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando como trazer a Arca de Deus para a minha vida. E nós observamos no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11, que a primeira postura de Obed-Edom, um homem que trouxe para sua casa a Arca de Deus, ela ficou lá 3 meses, e diz a palavra de Deus que Deus o abençoou e a tudo quanto ele tinha. Chegou essa notícia à casa de Davi, falando: Deus abençoou Obed-Edom e a toda a sua casa. Primeiro ele gastou o tempo com Deus, a arca permaneceu lá 3 meses, ele trouxe para a casa dele, para junto da sua família. Ele foi uma pessoa que influenciou positivamente a casa dele. Quantas vezes hoje o povo de Deus não faz mais culto doméstico, não reúne a sua família, não ora nas refeições, cada um se tranca no seu quarto. Os jovens hoje, com esse negócio do celular, com joguinhos, com internet, se isolam e quebra-se essa comunhão familiar. É algo que a igreja, as pessoas têm que lutar contra, porque a comunhão fortalece a família. E diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 4, que a Arca da Aliança, ela era totalmente coberta de ouro. Você tem que buscar na sua vida santidade. O ouro simboliza pureza, você tem que ser puro. Mas diz ainda que junto dessa arca, dentro dessa arca, existia uma urna contendo o manar. O que, que significa o manar, que é um dos elementos que estava ali junto da Arca da Aliança? Significa que você tem que dar para Deus ou se alimentar de Deus diariamente. E o manar, quando Deus colocou o manar para o povo de Israel, diz a palavra de Deus que quando o sol começava a esquentar, o manar se derretia. O que, que significa isso na prática para a minha vida e para a sua vida? Dê para Deus as primícias. Você acordou ali, separe logo um tempinho para Deus, 10 minutos, 15 minutos. Ou se você já acorda na correria, tem que deixar primeiro a criança no colégio. Depois que você deixou no colégio, separe para Deus 10, 15, 30 minutos. Medite na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 5, no verso 3, que Davi, ele gastava tempo logo cedo na presença do Senhor. Ele diz assim, Salmo 5, 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Por quê? Porque Davi sabia que logo ali no início do dia, ele tinha que, assim como Abel apresentou as primícias, diz a palavra de Deus em Gênesis, que Abel, ele trouxe das primícias. E Caim, depois de um tempo, ele apresentou uma oferta ao Senhor. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, você tem que dar para Deus primícias. Salmo 25, 4, a palavra de Deus diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Você quer a bênção de Deus? Deus quer te abençoar. Mas para isso ele quer o quê? Comunhão com você. Por isso, João, no capítulo 15, no verso 15, Jesus diz assim: eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigo. Jesus, ele tinha comunhão ali com os discípulos. Deus, ele quer que eu e você tenhamos comunhão com ele. Hoje, as pessoas estão acostumadas a tudo serem muito rápidas. Eles têm carro, então se deslocam rapidamente. Ele tem água encanada, ele não sabe o que é ir lá no poço buscar a água, ou mesmo ir em algum lago ou lugar assim onde tem um reservatório de água, buscar água. Tem telefone, tem internet. As pessoas perderam esse tempo de ficar ali esperando. Todo dia te apresento a minha oração e fico esperando. Você quer respostas rápidas. Mas Obed-Edom esperou ali, ó, 3 meses, buscando, perseverando, sendo ali constante na presença de Deus. E a palavra de Deus, Jesus deixou registrado aqui no livro de João, capítulo 6, que ele é justamente esse manar. João, capítulo 6, a partir do verso 29, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele por ele, que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal você faz, Jesus, para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais, eles comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se você quer o manar de Deus na tua vida, se alimente de Jesus, se alimente da palavra de Deus, porque Deus, ele tem para você fartura quando você lê a Bíblia, quando você busca o Senhor, quando você está em oração, está jejuando, está se santificando. Deus, Ele quer ter comunhão com você. Traga a arca de Deus para a sua vida sendo puro e dando a primícia do seu tempo para Deus, se alimentando do pão do céu, do maná, que é Jesus, a sua palavra. No programa de amanhã estaremos falando das outras, dos outros elementos que tinham ali na arca, e não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. O salmista dizia que o seu prazer era meditar de dia e de noite na lei do Senhor. E quem assim procede é honrado por Deus, é abençoado pelo Senhor, porque pela palavra do Todo-Poderoso nós estamos limpos. É palavra de Deus que nos fortalece, que nos ensina o caminho da verdade, o caminho da santidade, o caminho que nos levará ao céu. Veja que diz em Hebreus capítulo 11, no verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A fé nos impulsiona a andar em lugares desconhecidos por nós, mas conhecidos por Deus. A resposta em obediência ao chamado divino é um ato de fé. Significa enfrentar o medo, o desconhecido, porque somos valentes? Não. Porque cremos em quem nos chamou. A fé exige coragem, mas esta força vem do próprio Deus. Assim, a fé é simplesmente marchar em conformidade com a palavra e não de acordo com as nossas crenças e sentimentos pessoais. Você não é movido por aquilo que você sente, nós somos movidos por aquilo que cremos. E quando cremos nisso, meu amado, tudo fica diferente. Nesse sentido, posso estar com receio e medo, contudo, enfrento a situação, porque o Senhor gerou em meu coração a certeza. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. A fé não é um ato de ignorância ou escapismo da realidade. Muito pelo contrário. Por estarmos lúcidos pela palavra é que somos guiados a lugares desconhecidos para compreendermos que vivemos pela dependência do Senhor. O João, o apóstolo João, diz que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Deus sopra como quer e aonde quer. E nós somos levados pelo vento do Espírito e por meio das orações, jejuns, entendimento da palavra, que nos deixamos ser conduzidos por Deus. Ele, o nosso Deus, é o guia perfeito. O Todo-Poderoso elege, chama e vocaciona, revela parte do seu futuro mistério e parte oculta. A voz de Deus é eficaz para dizer vá, mas não dá toda a direção para continuarmos dependendo dele. Se assim não fosse, o orgulho tomaria conta de nós. E é exatamente nesses hiatos entre o conhecido e o desconhecido que necessitamos caminhar pela fé. A fé faz a ponte entre a razão e os mistérios de Deus, leva-nos a lugares jamais pensados ou imaginados, porque simplesmente ouvimos o Senhor e cremos em sua bendita palavra, no seu senhorio. Eu me recordo, meus queridos, nós tínhamos pouco tempo de casados, e aí nós fomos morar com a minha sogra, ficamos lá 9 meses por uma questão financeira. Na época eu era seminarista, eu tinha uma padaria, estava no começo, e a verdade foi que passamos lá 9 meses de uma maneira graciosa, muito bem recebido pelo meu sogro, pela minha sogra. Mas um belo dia, minha esposa acordou e disse: eu sinto da parte de Deus que está na hora de nós sairmos daqui. O meu coração ardeu de felicidade e senti um testemunho, um testificar do Espírito. Mas o meu lado administrador, a minha primeira formação, durante o dia começou a fazer contas para ver se nós tínhamos condições de